0, informo que é o número 4 na aproximação. 230, descendo para o 050 na ainda na Mare 3560. F241, contact Recife Center now, frequency 133.25, if unable, 125.1. Recife Center 123.25, 125.1, 3P5241. F241, just to confirm, the first frequency is 133. 133.25. 133.25, roger, 5241. Controle? Ah, você escuta? Confirme pro de Duna. Confirme. Já tá voando Duna? Afirmo. Ok, já tô inclusive na, quase na proa do localizador. Ciente, trip 5218. Confirma, pronto. Qual o nível solicitado? Presente. Autorizado, Guarulhos. O nível 300, via Peruísque 50 até o destino, decola da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bidev, intercepta o eixo da aerovia, o controle 119.8 e o transponder é o 5062. Autorizado Guarulhos, nível 300, via Peruísque 50 até o destino. Decola da 1-0, curva 3, saída da El, após Leda, direto Bidev, controle 198, transponder 5062, 3603. Correto, 3603, chame Nesta, pronto. Camarada, 3603. 1-0 para o localizador, direita 070. Direita 070, web 5890. 5890, está autorizado, descida para 3.000 pés, ajuste 1-0 no 2. 3.000, web 5890. Controle Salvador, boa noite, o F5723, cruzando 180 para 110, pro Aman. Objeto 5723, oceano identificação, autorizada a chegada Aman, descendo a nível de voo 060. É o 060. Aqui nós temos já uma sequência bem curta entre eles, né? Do primeiro para o segundo temos aproximadamente 7 milhas. E do segundo para o terceiro nós temos também esse espaço de 7 milhas. Porém, do terceiro para o quarto, dependendo de como o quarto venha a reduzir ou não, nós temos aí uma separação boa de até 15 milhas no Olimpo 03. Mas, porém, mantém ainda o setor, aguardando para a possibilidade de um novo encaixe, ok? Ok, muito grato. Agradece a colaboração, Olimpo 03. Se possível, entre o terceiro e o quarto, a gente agradece. Seria 2234, chamando agora 133, decimal 25, alternando 1251. 13325, alternando 1251. 3325, 351, 251, obrigado. E 560, descendo a nível de voo 040. Para 40, se considera aí, tá perigo? 50 acima? Livre de restrições à frente, na 3560. Reduzindo agora 2109. 210 nós, 40 sem restrições. no zero, estou autorizado a descida para 2000 pés, ajuste no zero, 1 ou 2? 2000 é 58 no zero. Tango, prossiga para Salvador. Confirme o transponder acionado, Charlie Alfa Tango. Olha, 35218, pode descer na rampa do guide? Autorizado, 5218, completa final, chama a torre no 8 decimal 62. 118.62, grato. Salvador, boa noite, é o 35218, está numa longa final, visual com tráfego no pouso, aguardando para o trem. Copiado, trip é número 2, aguarde pista livre. Aguardarei. No 012, reduzindo no 909. 199, 3000, 10, 1, 2, 3560. Sou, não interferirá na sua aproximação. Tem, 84. A mesma informação, para o trip 5218, à sua esquerda, P3, a 1, número 506, em espera sem interferir na aproximação. Certo. Charlie Alfa Tango, CN Transponder 0141 no modo normal, confirme se o senhor tem condições de reportar a radial distância de Salvador? 3603. Prossiga. 07, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, o TAN 3603. Chamará, 3603. Chamará, estabilizado no X-ray. Com 1884, boa noite. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, com 1884. Mensagem trip 5218. Boa noite, muito obrigado. Objeto 5723, está autorizado descida para 4000 pés, ajuste no 0 no 2. 4000 no 0 no 2, 5723. O Olimpo 03 ainda irá manter a esfera visual. Nós perdemos a separação entre o terceiro e o quarto, ok? Tentaremos encaixar na próxima deixa entre o quarto, na verdade entre o quinto e o sexto. Afirmativo, Olimpo 03. O 1884 está livre via Juliette. O portão é o 612. Já em espera visual no setor, não interferir na aproximação. Continue, aguarde pista livre, web 5810. 5810. 5218, Solos 30, livre à direita, livre a 1219. 5218. Jet 58 no zero, livre pouso no zero, vento 090 graus, 1 no 0, nós, cheque o trem. Livre pouso, tá baixado travado, 50 no zero. Pista cruzando 5 mil para 4 mil. Gente, 5723 vai descer agora para 2 mil pés, ajuste no zero no 2. Está livre, aliás, para a pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. Zaremos estabilizado. Azul 4070, oceano identificação, autorizado a chegada a Mari, descendo a nível de voo 050. Localizador 3560, completo final, chame torre, nono, 8 decimal, meia dúzia. 8 meia dúzia, até já, senhor. Torre Salvador, 3560, duas vidas para cima, baixado, checado, visual. 3560, construindo aproximação e a guarda de pista livre. Temos a sua esquerda, P3 da Força Aérea, no 1500 pés, em esfera visual. Não interferirá na aproximação, 3560. 3560. A vertical de Interlagos, ingressando no corredor, é o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, somente para informação de tráfego, nós temos um P3 da Força Aérea a 1500 pés, efetuando espera na final da 1-7. Está visual com o mesmo estado. Sara, preferiu, tem condições de manter para a 500 pés dentro do litoral para o buraquinho. 58 no zero, solo as 33, livre direito, livre a 1219. 1219, grato. Solo entre 58, ano 0 livrou. Boa noite, já 58 no 0. Está livre o táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Gente, está ali a foto. Está com 1-4-4 a bordo. 4 horas e 15 autonomia, Altana Galeão. Só o POB, por gentileza, comandante. POB 1-4-4. Copiado, táxi em frente, Juliette, Alfa, ponto de espera da 1-0, chame a torre, 18-6, o ajuste 1-0-1-2, boa viagem. Juliette, Alfa, no ponto de espera, 18-6, tá, 3-6-0-3, uma boa noite. 5723, reduza, 1-9-0-9. 5723, reduzindo. Reporte buraquinho, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, reportará buraquinho. Olimpo 03 irá realizar mais um 360 e após intercepta a perna do vento alongando. Temos agora duas aeronaves, uma já na curtíssima e outra a 5 milhas do externo. Está visual com as duas? Confirme. Afirmativo. Ok, gente, iremos tentar, na verdade, encaixar o senhor após a segunda, para mais um toque arremetido Olympus. Afirmativo, termina o 360 e se intercepta a longa perna do vento. Jet 5810, tá livre, prosseguir via Juliette para o portão 10. Via Juliette para o portão 10, Jet 5810. Torre 98, decimal meia dúzia. Boa noite. Charlie Alfa Tango tá na vertical de buraquinho. Copiado, Charlie Alfa Tango, prossegue agora para a final da 1-7. Charlie Alfa Tango. Vai prosseguir da presente para a final da 1-7, visual com a aeronave fazendo 360. Afirmativo. O Olimpo 03, temos um helicóptero, na verdade abandonando o litoral para prosseguir final 1-7. Atento ao mesmo, o mesmo está a 500 pés. Olimpo 03, ciente, mantendo 1500. Tá, rodando 3603, ponto de espera pronto. 3603, mantém o ponto de espera. Mantendo 3603. Torre, o Web 5723 passando externo, baixo da travada. Copiado, Web 5723, à sua esquerda, P3 da Força Aérea, a 1.500 pés, no circuito de tráfego para 1.0. Não interferirá na sua aproximação, continue e aguarde pista livre, o Web 5723. 23. Tan 3560, solo 36, livre à direita, livre a 1219. Livre à direita, 1219, Tan 3560. 360 nível, via Pesulu 17, pista 10, decola, curva à direita, subida gole, transição Ofito, o controle 119.8 e o transponder é o 5064. Autorizado Brasília 360, conforme, decola 10, curva à direita, saída gole, transição Ofito, após a Pesulu 17, 198, 5064, no 6163. Correto, chame pronto no portão 1. Vai chamar. Paulo de Salvador, muito boa noite. É o TAN 3560, ligou. Boa noite, TAN 3560. Táxi autorizado. Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, para o 09, é o TAN 3560. Ativo. Machado na mão. O 3603 vai observar o pouso do Boeing da WebJet após o mesmo, a linha e mantém na 1-0. Avisou a aeronave da WebJet na final após a linha mantém na 1-0, TAN 3603. Manda ingresso na final da 1-7, ao Charlie Alfa Tango. Com vento de 090 graus com 1-1 no nós, sem livre pouso, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Olimpo 03 autorizado, gira base para a final da 1-0. Olimpo 03 girando base. O solo controlado, iniciando táxi 45, é o Charlie Alfa Tango. Copiado, Charlie Alfa Tango, reporte pista livre. Reportará, Charlie Alfa Tango. B5723, solo 39, livre à direita, já livrando, agora com solo em 1219. Solo 219. TAN 3603, vento 080 graus, 10 nós, livre, decolagem da 10. Já decolagem da 3603. Jet 5723, boa noite. Táxi em frente e reporte antes da Juliette. Em frente, chama de Juliette. Pro 070, descida 2000 pés, o Juxo na 012, livre LS, pista na 0, reporte estabilizado. Ciente, vai descer para 2000, está autorizado o procedimento, o ajuste 102. Afirmativo. TAN 3662, desça nível de voo 050. 050, TAN 3662. TAN 3858, desça nível de voo 060. 060, TAN 3858. Liberou a pista, o Charlie Alfa Tango. Boa noite. Grato. TAM 3603, decolou aos 40 com controle 1198. Gravante, obrigado. Juliette, até 1.05, obrigado. Contato radar na decolagem, subo 300, saída da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev. Posso voar da El, por favor? Autorizado. Após 2.000 pés, curva direita para o Ed da El. Após 2.000, da El, 3603. Informação, Oscar, há a possibilidade de coordenar o 130 com a saída Conde na 056? Afirmo, só um instantinho que já volto com a cópia na Conde 130. Ok, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Papatango, escuro de luz, acionado, Zulu, bolso, pronto, informação, robô. Whisky Kilo Zulu, acione identificação, reporte no ideal de descida. Confirme, prossegue para pouso na pista 17. Afirmo, prossegue para pouso na 17, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, mantenha a proa do VOR, reporte no ideal de descida. A matéria proa do VOR, vou passar a anular o perfil do Whisky Kilo Zulu. Trip 5216 está pronto para cópia? Afirmo. O 2116, Caju. O nível final 130, via Golf 677, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Conde, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 0263. Positivo, autorizado para Aracaju, nível final 130 pela Golf 6700, decola da 190 com curva à esquerda, na subida Ponte, radial 056, o controle 1198 e o transponder 0263, trip 5216, grato. Correto, chame pronto no pátio 3, o trip. Valeu. Socorro remeteu aos 44, irá curvar à esquerda e interceptar a perna do vento. Temos já interceptando na final da 10, o Embraer da Azul. Após o mesmo, nós iremos autorizar mais um foco arremetido ao Olympus. Afirmativo, Olympus 03, curvando para a perna do vento e esperando na perna do vento. Azul 4070, completa final, chama a torre no 8 decimal 62. No 8 62, Azul 4070. Tan 3662, é livre de restrições à frente, descendo a 2.000 pés. O ajuste na 012, está livre, LF, reporte estabilizado. Sim, 3662, livre de restrições à frente, desce a 2.000 pés, autorizado ILS. 2858, livre de restrições à frente, desce para 3.000 pés, ajuste na 012. Pesa no 02, pressões, 885. Voo no 885, para Guarulhos, está pronto, cópia? Pronto, cópia, 885. Autorizado, Guarulhos, o nível 360, via Peruíbe 50 até o destino. O decola da pista 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar o eixo da aerovia. O controle 119, decimal 8, acione 5065. Excelente, gol 1885, autorizado 360 para Guarulhos, pela Peruíbe 50, decolando da 10, curvando direita na Dael Leda, DCT Bidev, para interceptar a aerovia. Controle de saída 119, decimal 8, aciona 5065, gol 1885. Certo, chame pronto, gol 1885. Chama não. Estacionamento no 613, está no 01. Autorizado, gol no 613, chame táxi. Ah, calma. 3662, controle. Siga controle, essa 3662. Usa a 1809. Temos uma aeronave, circuito de tráfego, vai ingressar para aproximação na pista no 0. Afirmativo, está presente aqui no 1809. Autorizado, gira base para final 10. 03, girando base. 3662, controle. Prossiga, controle, 3662. O localizador esquerda 050. Para o localizador esquerda 050. Confirme de aeronave? Whisky Kilo Zulu, está no ponto de alta descida. Whisky Zulu está autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste no 012, recorte visual para modificação das regras. No 012, descendo para 2.000 pés, retorno para comando visual para modificação, Whisky Kilo Zulu. Sul 40700, solo os 48, livre à direita, livre a 1219. 3858, reduza 1909. Pode ser 200? Sim? Pode ser 209, é a mínima linha para que 209. Pode ser 209. Trato são 3858. Obrigado. 3603, controle? Assustante. Chame Recife, 13325, alternando no 251. 13325, alternando no 251, da 3603, boa noite. E a Alfa reporta antes da Juliette, o azul 4070. Fui 03 na sinal, contra embaixo travado. Autorizado tocar RMT 10, vento 090 graus, 7 nós, Olympus. Fui 03, autorizado tocar remetido. Tá 3662. 3662,